Jet Ali Eco, decolar 243, 198, o controle, bom voo. 198, boa. Sierra Mike Foxtrot, tá livre de ingresso, pista no 7, até o Pato da Bata, tentando a aeronave, o Carioca, alinhando com a pista no 7. 30, saída da El. 430, saída da El, certo. Esquadra presente, sem interferência com o Airbus na curta da 10? Ação ativa, sem interferência. Já avisou com o Robson, 44, tá livre. Até o PAD 4, reposto no solo controlado, ventos 1, 10 graus, 11 nós. São mil, Fausto Cabral. Bravo. Estimativo, o Romeu Teófilo vai aguardar, estimado aí de 7 minutos para decolagem devido ao sequenciamento para 1-0, ok? E o para ingresso no corredor forte para cruzamento do campo. O 1983, ali mantém capsula 1-0. Ali mantém capsula 1-0, 1983. Da 9354, decolado aos. Hoje, no solo 44, livre à direita, chama o solo, 121, décimo 9. Eita da rota, pessoal, pequena promoção. Sim, tchau, Zaleco. Zaleco. Zona de autonomia, alterna Salvador com 61 a boa. O meu Oscar Bravo controlou? Afirmativo, considera os 4-5, sequência livre, até a próxima. Como número 3, no ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8-6, ajuste 1-0, 1-3. O TAM confirmando hoje, Xaner 61 no 4-0. 1-4-0, segue atrás da A320 da TAM, 118-6, ponto de espera. Solo TAM 9-3-4. 9354, táxi via Alfa, mantenente da Juliette. Mantenente da Juliette, ou 9354. Saída 01 na escuta? Na escuta, prossiga. A saída será Momo Albo Nitsa. Desculpa, poderia confirmar? Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. A saída, depois segue Albo, Alfa Lima Bravo Oscar. E a transição para a aerovia será November, Índia, Delta, Sierra Alfa. Então aguarda pista livre, o altímetro no 013. Para cheque, o vento 090 graus com 09 nós. Agora dá pista livre. Manda a Juliette, o TAM 9354. 9354, Salgueiro, só o número 3. Vai observar o início do táxi da Airbus da Avianca e ingressar via Juliette para o gate 3. Estou observando a aeronave para o 3, o 9354. Controle 198, bom voo. 198, onde é? O meu tem Oscar, por gentileza, stand-by em transponder. Controle, bom dia, 1983, da Leda, na sua escuta. 1983, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Para 360 da El, 1983. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, se tiver questionamento, chama para o táxi 5490. Primativo, 1013. Andando na retaguarda do Avianca, o seu 9354. Tá bom, paciente Aleco, voz direto sagaz, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Sagaz 125, decimal 1, alterno 3325, grato, certo Aleco. Recife, pouso 3198. Afirmativo, como autorizado anteriormente, vento 100 graus com 09. Recife, pouso 3198. Azul 4207, essa via até 2000 pés, que é negar no 0 no 3, já pode ser avisado o localizador. American 980, line up and wait, runway 10. American 98 no solo 50, livre direito, chama o solo, 219. Controle 1 do 93, solicita manter proa 220 por 20 mil informações. Ciente, gol no 93. Gol no 93. Gol 93, após desvio, vou ir direto Leda. Após desvio do Leda, gol no 93. Tem condições de manter a perna contra o vento da pista no zero? Sem graus, 11 nós, tem livre decolagem de pista no 7, com o meu Oscar. Muito bom dia, Toyota 3602. Toyota 3602, bom dia, por gentileza, mantenha o ponto de espera. Salvador, trip 5490, 4 horas e 15 minutos de autonomia, 446 a bordo, alterna Salvador, tá pronto para o táxi. Trip 5490, táxi via Alfa, Juliette, no ponto de estrada da pista 10, torre 1186, ajuste 0 no 3, um bom dia, trip 5490. Autorizado via Alfa Juliette, no ponto de espera da 10, chama a torre 118-6, 5490. American 98, come under departure. American 982, airborne at 52, contact now 119, that's my weight. 19-8, good day. Tá 3602, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 3602. O meu teu Oscar decolado de Salvador 52, restrito 1000 pés, tem condições de curvar agora à esquerda e dar presente com a proa do Hospital Unimed para cruzamento do campo? Afirmativo, curvando à esquerda, a proa do Hospital Unimed, o meu teu Oscar. A ideal daqui para Paulo Afonso é 024? Afirmativo, 024. Decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, 1, 133, 25, 1, 93, bom dia. Cima Afirmativo, dá presente, já coordenado com controle, 024 pro de Paulo Afonso, direto. Restrito 1000 pés, o meu deu o hotel, Oscar. Gente, restrito 1000 pés, o meu hotel, Oscar, chamará o controle. Bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, Papatango, Romeu até Oscar. Papatango, Romeu até Oscar, mantenha-se em condições visuais. Autorizado, subir até nível de voo 095. Gente, condições visuais, em atenção para o 095, Romeu até Oscar. Papatango, Romeu até Oscar, confirma está voando direto destino? Afirmativo, voando direto destino, pro 024. Gente, quando possível, informe seu estimado de pouso. Gente, já tenho estimado de pouso aqui em Paulo Afonso, ao 1504. Gente, 1504, Romeu da Ótica. Azul 4207, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado o localizador. Reporte estabilizado, 4207, autorizado o procedimento. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5041, azul 4208. Azul 4208. Autorizado Recife, nível 370, nível 358, saída Fuca, transição Caju. Controle 108, 398, torre 186 e o transponder 5041. Correto, chama para o pushback, acionamento azul 4208. A 208, puxa o acionamento. M602, decolado de Salvador 55, chama o controle 198, bom voo. 198, bom dia. Para um pequeno desvio de rumo aqui, batendo pro a norte, para desviar de forma fácil. Gente, Romeu da Ótica, reporte retornando ao direto de Chino. Gente, reportará retornando ao Romeu da Ótica. Controle, muito bom dia, TAM 3602. TAM 3602, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 300, foi direto da EL. Direto da EL, ascendendo ao 200. Oxené 6140, o vento 100 graus, comando 09, livre decolagem, pistão 0. Livre decolagem, pistão 0, 6140. Localizador 4207. 4207, M Torre, 118, decimal 6. Mantém a posição, temos a Embraer da Azul já na final do 10. Oi, Salvador, cordial bom dia, Azul 4207, na final estabilizado. Estimativa Azul 4207, altímetro 10 no 3, quanto na aproximação, aguarda pista livre. Gente, aguarda na pista livre 4207, M13. M140, decolado 57-1098, controle, bom voo. 98, obrigado, até a volta. M407, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, com no 0 nós. 100 graus, sente livre pouso, 407. Controle 3602, direita 220, para evitar formas. Tente, então, 3602. Então, 3602, por quantos milhas irá manter essa prova? 25 milhas, 3602. Gente, já pode vir, vou ir, Leda. Pode vir, Leda. O Leão autoriza a prova de Aracaju para o 6140? Aguarde coordenação 6140, mantém a saída. 40. Odiné, a bordo dos dias, 3602. Oxané, 6140, autorizado, vai direto a Aracaju, então a 3602 aguarde. Aracaju na proa, 6140. Boa de Neto, 3602. Então, 3602, vou ir direto B10. B10, ok, 3602. Azul 4208, ponte 8. Feedback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, azul 4208. 4208, chama táxi, feedback acionamento. Azul 4207, no solo 00, livre direita, chama o solo em 121, no decimal 9. É de novo. Então, 3602, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, 13325, tem um bom dia, 3602. Controle Salvador, TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar decolagem, suba até nível de voo 200, saída Momo. 200, saída Momo 5490. Oxané 6140, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, alterna 2085 até a volta. Azul 4208 para o táxi, alternado Maceió, autonomia de 3 horas, 4 horas, corrigindo, autonomia de 4 horas e POB 112. 4208, táxi via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 3, bom dia. Correto? Negativo. O Notan ainda está aí, mas não, ela está operando normalmente. Então, tá ok. Então segue o chapo. Era 0,6. Boa tarde, bom trabalho. Gente, Romeu, da lógica, tem condição de fumar por quantas miligramas desse quilo? Sou Salvador, Azul 4208, contorno 01. Azul 4208, muito bom dia, altímetro no 013, autorizado a linha e decolar a pista 10. 013, autorizada a linha e decola da pista 10, Azul 4208. Azul 4208, decola os 10 de Salvador, controle em 119.8, bom voo. 798, Azul 4208, boa. Azul 4208, controle em Salvador, muito bom dia. Tá mantendo, tô em frente, cruzando 1500. Azul 4208, contato radar decolagem. Suba até nível de voo 370, saída Puca. Na Puca, vai subir até o 370, Azul 4208. Romeu Hotel Oscar.